5.1.7. Exercício prático. Objetivo: criar um resumo executivo de um estudo fictício utilizando IA. Tarefa: 1. Documento original. Título: Crescimento do mercado de e-commerce. Principais dados: crescimento de 25% no mercado global em 2023. Principais players: Amazon, Alibaba, Mercado Livre. Fatores de crescimento: maior uso de dispositivos móveis e avanços logísticos. Desafios: alta concorrência e custos elevados de transporte. Recomendações: investir em tecnologias de última milha e parcerias estratégicas. 2. Instruções: use uma ferramenta como ChatGPT, Quillbot ou Jasper AI para criar o resumo. Limite o texto a 100 palavras, incluindo contexto, principais dados e recomendações. 3. Entrega: um resumo preciso e bem estruturado com insights relevantes. 5.1.8. Reflexão. 1. Como a IA ajudou a sintetizar as informações mais importantes? 2. O resumo gerado atendeu às expectativas de precisão e objetividade? 3. Quais ajustes você faria no prompt ou no uso da ferramenta para melhorar o resultado? Próximo passo: na próxima sessão, exploraremos como a IA pode ser utilizada para automatizar a geração de e-mails, otimizando a comunicação empresarial e profissional.